Panorama Agrícola para 26 de setembro de 2013, quinta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, hoje é quinta-feira, 26 de setembro de 2013, este é o Panorama Agrícola e a noite e a lua começa a minguar. Na mesa de som são o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, o ditado de hoje é a boca fala o que o coração sente. No Panorama Agrícola de hoje, destaque para a entrevista 1 milhão de litros de leite, o desafio do sul do estado. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre agroturismo. Dica do dia. Na dica de hoje, uma dica de economia. Faça consumo consciente. Antes de comprar, pergunte-se: preciso mesmo deste produto? Qual será a sua vida útil? Quanto custa? Confira a entrevista de hoje. Na entrevista de hoje, nós vamos até Tubarão, no sul do estado, conversar com o gerente regional da Ipagre, Luiz Marcos Bora, sobre o projeto 1 milhão de litros de leite. Do que se trata esse projeto, Bora? É um projeto que nós lançamos juntamente com a Secretaria da Agricultura, Ipagre, Regional Tubarão e Criciúma, que a região produz hoje de arabeta 510 mil litros de leite. E nós queremos, em 5 anos, chegar a 1 milhão de litros. Dia, né? 1 milhão de litros dia. E para isso a gente está desenvolvendo algumas atividades em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura e Pesca, com calcário, kit pastagem, sistemas de irrigação, toda essa tecnologia que nós estamos investindo na região, principalmente na produção de pastagem, em quantidade e qualidade para nossas vacas. E em função disso aí, a gente espera, no máximo, em 5 anos, dobrar a produção de litros de leite na região, de 510 mil para 1 milhão de litros dia. Você diria, Luiz Marcos Bora, que isso é viável, é possível? Plenamente possível. Nós, nos últimos, de 2004 a 2012, agora, quando a gente encerrou o IBGE ali, nós crescemos 178%. Praticamente dobramos mais um pouquinho a produção de leite da região. E os caminhos já são conhecidos, Mauro. A gente já sabe o que tem que fazer. Na realidade, é produzir pastagem. Se o gado consiga comer 50, 60 quilos de pasto por dia, eles vão produzir tranquilamente e a custo muito barato o leite que a gente precisa. E na realidade já existem propriedades aqui produzindo 12, 13 litros de leite em base de pasto. Então, a tecnologia conhecida, os caminhos a gente já trilhou. E agora é incentivar o produtor a investir em quantidade de pastagem, fazer correção de solo, calcário, super triplo e principalmente investir em irrigação, que cada hectare irrigado em termos de produção de pastagem vale por 3 dos outros. Então a gente tem que investir muito nessa tecnologia que não é nova, mas que ainda é incipiente em Santa Catarina, e a gente tem que fazer eles utilizar essa água, fazer conservação de água, enfim, investir em tecnologia. A ideia é que a vaca bem alimentada e saudável possa produzir mais. Na realidade, nós não somos contra ração, nem contra silagem, nada. O que a gente quer na região, com esse projeto 1 milhão de litros de leite de dia, base pasto, é produzir de 10 a 12, 13, 14 litros de leite só na base do pasto. E aí, dependendo do preço do que o real que está hoje, né? Digamos que o produtor vai resolver, ele resolve se ele vai dar a silagem ou vai dar ração. Aí, em função do preço, hoje vale a pena dar ração para a vaca, porque o preço está compensando. Mas pode ser que o preço vá, digamos, a 60 centavos. Quem está produzindo na base de pasto, praticamente está ganhando dinheiro ainda. E quem está na base de ração já está no vermelho. Então a gente quer produzir o máximo possível a base de pasto para diminuir custos, fazer com que o agricultor ganhe mais dinheiro, invista mais na propriedade, invista mais em tecnologia e melhore sua qualidade de vida. Bora, esses produtores de leite, os maiores aí na região de Tubarão e na região de Criciúma, estão aonde? Estão na região do Vale do Braço Norte. Braço Norte, Fortuna, São Lugero, Grã-Pará, São Martinho, Armazém, 13 de Maio, mais da região do Tubarão. Criciúma ainda não é muito leite, mas também está crescendo bastante. Mas a região passou de sexta, em 10 anos, passou de sexta produtora de leite de estado para a terceira produtora. E significa que nós temos um potencial muito grande e o pessoal, em parceria com os Latini, com as cooperativas, com os sindicatos rurais, com as prefeituras municipais, isso é plenamente possível e plenamente alcançável. E eu duvido que nós precisamos de 5 anos para chegar no 1 milhão de litros. Acredito que em menos tempo a gente já chega lá. Esse índice, esse valor 10, 11, 12, 13 litros por dia por animal, é isso? Por animal. Porque uma vaca para produzir 1 litro de leite, ela precisa comer de 5 a 7 quilos de pastagem, de boa qualidade. Então, se nós tivermos produzindo 50, dando 50 quilos de pastagem de qualidade e para o animal, estão produzindo ao redor de 10, 12 litros de leite só na base do pasto. E aí o produtor decide se ele quer dar ração, quer dar mais outro tipo de alimento. Mas aí ele vai decidir. Agora, o que a gente quer é produzir, chegar nos índios da Nova Zelândia, por exemplo, 12 litros dia, animal, vaca, base pasto. E aí o restante é decisão dele. Mas isso nós já temos várias propriedades aqui na região produzindo até mais. É altamente viável, é economicamente viável, e nós temos tecnologia para isso, conhecer, mas nossa variedade de semente hoje e de pasto perene já estão adaptados para isso. A sobressemeadura que a gente faz aí na entrada do inverno, ali por abril, maio, para ter pastagem em boa qualidade no inverno, com trevo branco, fazer bem perene, aveia no início. Então, na verdade, é produzir pastagem. Aqui ninguém é produtor de leite, nós queremos ser produtores de pasto, em quantidade e qualidade. O leite e carne é consequência do quanto a vaca come, e o boi come, né, para poder produzir carne e leite. Se tiver pastagem suficiente, nós vamos produzir o máximo possível. Se não tiver, nós vamos produzir praticamente o que come. Se comer 20 quilos de pasto por dia, vai produzir a base de 20 quilos de... vai dar 5, 6 litros de leite. Se comer 50, vai dar 10 litros. Então, essa é a conta que a gente faz, simples de fazer. E o investimento em pastagem hoje é a melhor poupança que existe. Nós temos dado aqui, se tu investir R$1.000 em pastagem, fazendo correção, calcário, separando a pastagem, vendo a questão do fósforo, do potássio, uma boa semente, tu pode produzir no ano 100 mil quilos de pastagem brincando. Divide 1.000 por 100 mil para ver quanto é que custa o quilo de pasto, 0,01 centavo. Na verdade, 1 centavo tu produz 1 quilo de pasto. E 5 quilos de pasto produz 1 litro de leite. Tanto produz 1 leite à base gastando 5, 6 centavos. E enquanto a ração, 1 quilo de ração hoje custa 80 centavos. E divido por 2 litros de leite, então 1 litro de leite produzido em ração custa 40 centavos. E a base de pasto de 5 a 7 centavos. Então está aí a diferença. Dá para fazer a conta bem certinho. E é como um comentário viável. Correto. Conversamos com Luiz Marcos Bora, gerente regional da Ipag em Tubarão, sobre o projeto 1 milhão de litros de leite por dia na região. Muito obrigado, Bora, pelas suas informações. Um abraço a todos. Fique ligado no Panorama Regional. Agroturismo. Os agricultores familiares envolvidos no programa SC Rural, através do projeto Fortalecimento do Agroturismo em Urubici, na região serrana, realizaram uma viagem de capacitação em turismo ao vizinho estado do Rio Grande do Sul, nas cidades de Garibaldi e Nova Petrópolis, onde tiveram a oportunidade de trocar experiências com os agricultores desses municípios, que também desenvolvem o turismo, agricultura familiar. Nessas cidades da Serra Gaúcha, os participantes da viagem perceberam como os agricultores valorizam a sua cultura e história. Em Garibaldi, descendentes de italianos. Já em Nova Petrópolis, são descendentes de alemães, né, imigrantes de 3 regiões distintas da Alemanha. Nos 2 municípios, os agricultores foram recebidos pelos técnicos da Emater, que é igual a Ipag aqui em Santa Catarina, e Secretaria de Turismo Municipal, que falaram como é desenvolvido o trabalho, o turismo e as atividades correlacionadas nesses municípios da Serra Gaúcha. Segundo a extensionista social da Epagre, escritório municipal da Epagre de Urubici, Cláudia Schmitz, quem trabalha com o turismo também precisa fazer turismo, pois o aprendizado é grande. Esta viagem serviu para unir ainda mais o grupo que trabalha há mais de 2 anos junto com a EPAGRE e o programa SC Rural no desenvolvimento de um projeto estruturante na área de turismo rural que prevê, então, apoio financeiro a investimentos nas propriedades rurais, capacitação e orientação técnica. Hamilton Weber Xavier, Chicão EPAGRE Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.